Companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelos laços do coração e que sejamos envolvidos pelas boas vibrações dos bons espíritos que nos inspiram. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 152, gravado no dia 21 de fevereiro do ano de 2018, na cidade de Piracicaba. Neste programa, serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Este programa é gravado, mas em qualquer momento você pode acessar a nossa página no Facebook, no endereço facebook.com/programa Visão Espírita, e deixe lá o seu recado, faça sua pergunta ou seu comentário. Isso é muito importante para a gente e nós vamos responder. A equipe aqui do programa Visão Espírita vai responder sempre com muita brevidade. Participam do programa dessa noite os amigos Luiz Pessoa Guimarães e Sérgio Aguiar. Daqui a alguns instantes a gente vai falar com eles. Como todos os programas, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Para a semana de hoje, nós temos no dia 20 de fevereiro, o dia em que se celebra o Dia Mundial da Justiça Social. E no dia 23 de fevereiro, o Dia do Surdo Mudo. Nós, então, em função do Dia Mundial da Justiça Social, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, sobre riqueza, sobre miséria. E começamos, então, com um texto do Espírito Emmanuel, denominado Estudando a Riqueza, texto extraído da obra Dinheiro, psicografada por Chico Xavier. Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é, por vezes, simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes. Os privilegiados da alegria, que cerram as portas aos tristes, isolando-se no oásis de prazer. Os felizes da fé, que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado. Os expoentes da mocidade, que menosprezam a velhice. Os favorecidos da família terrestre, que olvidam os andarilhos da penúria, que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Lembremo-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar. Todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. E é assim, amigos ouvintes, que mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. E essa passagem, ela nos mostra o verdadeiro fundamento de por que se insiste tanto no sentido de estudarmos a doutrina dos Espíritos. Quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos, nós compreendemos que cada um de nós, ser humano em evolução, ao longo do tempo, já desenvolveu algum talento. E esse desenvolvimento dos talentos é que implica exatamente a questão da fraternidade. Nós precisamos, através do estudo da doutrina, compreender que aqueles talentos que nós já desenvolvemos de forma mais intensa são exatamente as riquezas que nós podemos distribuir. Então, quando nós, através do estudo da doutrina, aprendemos a identificar quais as riquezas que nós temos, nós temos a certeza e prestamos mais atenção o que nós conseguimos distribuir. E dessa forma, cada um de nós vai cooperando na seara do Senhor com aquilo que tiver para distribuir. Que todos nós possamos fazer o melhor e não nos esqueçamos. Todos temos algo a distribuir. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Luiz, o nosso amigo da técnica, Andrezinho. E é um prazer enorme mesmo a gente poder lançar esse novo programa em Piracicaba, gravado, faremos ao vivo também. A gente está se preparando para novos voos aí. E é o tema da abertura muito bom, chamando a atenção para o dever e para o trabalho, porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de falsa humildade, dizendo, eu não estou preparado, eu não tenho nada para ofertar. E o autor coloca de maneira bem forte, né, que sim, todos temos algo a oferecer, e não podemos esquecer que nós somos um planeta de provas e expiação, um planeta onde todos são devedores, e nós alternamos entre ser algoz e ser vítima. Quando somos algozes, aqui no planeta, temos a possibilidade da reparação que vai trazer a purificação do nosso espírito. E quando vítimas, temos aí a possibilidade do consolo, que vai trazer bálsamo para as nossas feridas. Mas para isso é preciso que as ferramentas não fiquem enferrujadas, elas sejam colocadas à disposição do trabalho. E é muito interessante, porque, de fato, quando a gente vai falar sobre a avareza, nós sempre consideramos o avarento sob o seu aspecto material. É sempre a pessoa que tem dinheiro, que não quer compartilhar o dinheiro, é sempre isso, né? A gente nunca vai falar sobre a avareza, né, dos dons adquiridos, né, das capacidades adquiridas. E o autor espiritual aqui, Emmanuel, aborda muito bem. Do que adianta? Ele fala que os sovinas da inteligência De que adianta a gente passar a vida inteira debruçado sobre livros, lendo, absorvendo, virar um cabedal de conhecimento, se aquilo não vai trazer nenhum benefício para a comunidade? É a mesmíssima coisa que o dinheiro. Eu não sei porque a gente se foca tanto só na questão material. Ele fala aqui dos abastados de saúde. Saúde também é uma conquista, a gente pode considerar como sendo uma conquista, mas de que adianta você ter grande, esbanjar saúde, se você não compartilha dessa sua saúde, dessa sua capacidade de transformação do mundo com as outras pessoas? Isso é viver uma vida egoísta, não é, Luiz? Nós temos, ainda não entendemos o sentido da vida. Que, na realidade, nós temos que distribuir aquilo que nós temos em abundância e forçar naquilo que nós ainda não sabemos fazer. Normalmente, aquilo que a gente não é hábil, a gente procura evitar. E é totalmente errado. É exatamente aquilo que a gente precisa aprender a fazer. E para aprender a fazer, a gente tem que exercitar, a gente tem que buscar. Né? Normalmente, por exemplo, a nossa tendência é conviver com aqueles que nós gostamos. Quando, na realidade, nós temos que conviver com aqueles que nós temos dificuldade, que é o ajuste. Né? Então, a matemática da vida é muito clara, mas nós precisamos aprender a entendê-la. Eu acho que talvez a questão do entendimento, Luiz, que você estava falando, eu me lembrei, porque a gente entra na Terra achando que a gente tem que competir um com o outro. E, na verdade, o Emmanuel, em todos os seus textos, explica que a gente tem que colaborar e não competir. Jesus colocou o senso de fraternidade e através desse senso a gente buscaria fazer a caridade, o servir e o dever, e a gente entra completamente equivocado na vida. Eu costumo dizer distraído porque às vezes a gente fica ofuscado por aquilo que os sentidos materiais nos apresentam e a gente esquece do verdadeiro sentido da vida. Olha, e comentando sobre competitividade, eu não me esqueço. Eu nunca havia jogado boliche na minha vida. E eu fui convidado certa vez para ir num aniversário de alguém que foi feito num boliche. E ali presente tinha uma garotada brincando, né? Os adultos também foram brincar no boliche e me convidaram para brincar e eu fui. E ali no meio dos meninos tinha um lá, eu acho que tinha uns 12 anos, não tinha mais do que isso. E eu arremessei e considerei que a minha pontuação foi até boa, não foi um strike, mas eu derrubei lá uns 3 pinos, alguma coisa assim. Eu me voltei para eles e falei, até que é um bom começo, né? Fiquei em segundo lugar. Ele olhou para mim, uns 12 anos, ele olhou para mim e disse assim, o segundo lugar é o primeiro entre os fracassados. Nossa! Um menino de 12 anos, eu fiquei assustado. Mas é o reflexo do que está sendo ensinado para essas crianças. Né? O que as crianças estão aprendendo, não só nas escolas, mas que elas estão observando no mundo, nos pais dela, o que elas estão ouvindo nas casas dela. Ah, esse mundo é uma batalha, você tem que sair todo dia, é matar um leão todo dia. Na verdade, não é desse jeito, a gente não precisa chegar na frente de ninguém. Isso vai gerar esse adulto neurótico que a gente encontra por aí, que quer ser o melhor em tudo e quando não é, se sente culpado, fica infeliz, vive frustrado. Normalmente isso é em função de o casal sair para trabalhar e um dos pares ganhar R$4.000 para pagar 2,5 de escola. Quer dizer, sai da parte da educação para conferir a escola a instrução. Isso quando não ganha 4 e paga 4 isso, também. Isso, é isso aí. Eu fui, peguei leve. Você vê que às vezes a gente quer competir até no processo de evolução, né? Tem muita gente querendo acelerar a evolução. E aquele que evolui mais rápido, ele vai ganhar o trabalho de ajudar aqueles que ainda estão retardatários. Sobre essa questão de evolução, tem um filme muito interessante, A Questão dos Paradigmas, e ele mostrava lá a tentativa que o experimentador estava fazendo para alterar o período de maturação dos ovos para nascer o pintinho. Então, ele com o maçarico, passando nos ovos, ele cozinhava uma porção de ovos que ele não conseguiu mudar. 21 dias. Não tem jeito, né? Nem mais, nem menos. 21 dias. Nascer com 21 não nasce mais. Isso aí.

pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo, que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a recorrer à existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. Se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável, só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Nós temos aí nessa passagem uma intercalação entre o cristianismo e a doutrina dos espíritos. Jesus, ele nos informava que nós iríamos conhecer a verdade e a verdade iria nos libertar. E a doutrina espírita, ela insiste nesse ponto, no sentido do estudo, no sentido da compreensão das coisas. A doutrina espírita, ela insiste com relação a isso, e Kardec recomenda, no sentido de que a gente não adianta querer forçar as coisas. Nós devemos tentar persuadir as pessoas através do raciocínio, através da argumentação. E ele nos recomenda que a gente não aceite uma informação, mesmo sendo a verdade, quando a gente não a compreende. Ele recomenda que é melhor a gente rejeitar uma verdade do que a gente aceitar uma mentira. Porque quando a gente aceita sem compreender, é como se você estivesse engolindo uma bolinha sem saber o que tem dentro. E o grande problema disso é que quando alguém te questiona sobre aquilo, você solta aquela bolinha. Você não entendeu o que tem dentro, você vai soltar a mesma bolinha que você engoliu. E aí, quando você receber um questionamento, você diz: ah, não sei, eu recebi assim. Que não é uma resposta para ninguém, né? Então, Kardec recomenda isso e com muita sabedoria. Quando você não entende, quando você não compreende um assunto, deixa de lado. Por quê? Mesmo que aquele assunto, mesmo que aquela afirmação seja a verdade, quando você possuir elementos para entender aquela verdade, aí então você vai compreender. Você não vai engolir nada a seco e não vai engolir nenhum quadrado, nenhuma bolinha, sem compreender o que tem dentro. Então, a doutrina espírita, ela complementa aquilo que o cristianismo veio nos trazer. E Jesus foi muito taxativo com relação a isso. Quando nós conhecermos a verdade nos liberta da dúvida, da incerteza, né? Nós saberemos exatamente, de uma forma raciocinada, aquilo que nós cremos. Eu tive uma experiência pessoal com relação à minha mãe. A gente evitava muito de conversar sobre religião com eles, porque eles sabiam, nós somos espíritas, eles não. E aí, então, diversas vezes, insistiam na tecla, assim, nos tentando convencer a respeito das suas crenças. E aí, então, um belo dia, eu conversando com ela, dizendo: tá bom, o que é o Espírito Santo? E aí ela começou a argumentar com aquilo, tal, e ela viu que estava se perdendo, aí ela assim: não, eu acredito porque isso é fé. Né? Então, isso causa realmente uma dificuldade tremenda. Né? E a melhor coisa que aconteceu com relação ao Espiritismo foi exatamente isso: o desenvolvimento de uma fé raciocinada, porque nós acreditamos naquilo que nós compreendemos. E eu repito muito isso: Espiritismo não é crença, Espiritismo é conhecimento. E só para confirmar o que você disse, Luiz, é realmente interessante, porque enquanto as pessoas, elas não têm uma explicação melhor, tudo bem, fique com a explicação que tem até aquele momento. Está sendo positivo. Então, aquela crença, de certa forma, é positiva para a pessoa, está ajudando ela a direcionar. Mas a partir do instante que chega até ela uma nova possibilidade de resposta, o importante é que ela esteja aberta a isso e não dogmatizada, né? Eu acredito nisso e nada mais eu posso nem ouvir, né? É uma heresia, e o comportamento é esse. O comportamento é esse. Não posso ver outra coisa. Então, é isso que a gente tem que evitar. No caso do espírita, A característica de ser curioso, de duvidar, é importante. É melhor que duvide do que aceite. O próprio Kardec repetia muito isso. Me apresente alguma coisa mais racional do que o Espiritismo, eu abraçarei. Pois é, e é exatamente em vários isso. Momentos ele repete isso. Então, e você que é uma pessoa curiosa, que realmente, né, tem dúvidas e que mesmo tem argumentos, vá conhecer o Espiritismo, faça um curso, né? É um ambiente propício. Numa palestra eu não digo, porque é complicado, numa palestra pública. Mas durante um curso, você tem lá o seu professor, indague a ele, pergunte, duvide, né? Dificulte, force também o professor a estudar um pouco mais quando não sabe, né? Para a gente mesmo, aí mande perguntas para a gente, né? Para a gente poder, juntos, né, avaliar racionalmente as dúvidas e todo mundo poder seguir. Eu estava pensando, assim, enquanto vocês estavam lendo, conversando, analisando por esse prisma. Quando a gente aceita coisas sem compreensão, a gente incorre, eu acredito, em dois caminhos. Ou eu fico apático, ou eu fico fanático. O apático, ele nem gera dúvida. Ele simplesmente se afasta. Se coloca num processo de ignorância aceitada, né, conformada, se afasta. E o Luiz gosta de dizer, onde falta inspiração, entra ritual. Então, às vezes é muito mais cômodo. E aí é esse que eu estou chamando de apático. E o fanático, ele já está com dúvida. Só que ele está lutando contra. Ele está se rebelando contra aquilo que ele acha que ele deveria acreditar. Então, ele começa a combater, e a gente sabe que ele projeta pelo mecanismo da psicologia, pelo mecanismo psicológico, ele projeta no outro e ele ataca. Então, o fanático é aquele que já caiu por terra aquilo que ele acredita sem compreensão, quer dizer, a compreensão dele está começando a acontecer, mas ele está negando. E isso faz com que a pessoa eventualmente se violente. Por isso que ela, eventualmente, o fanático, parte para a violência. E quando o Kardec coloca a questão de que, em certas pessoas, a fé parece ser alguma coisa inata, é porque o mecanismo está criado na criatura. No mecanismo de evolução, de compreensão, através do raciocínio, que vai nos diferenciar dos animais e do livre-arbítrio. Então, esse dueto, né? Raciocínio e livre-arbítrio. Então, você pensa e você escolhe. Vou até citar, Sérgio, você fez o comentário do filme do mês passado da União Espírita de Piracicaba, sim, chama Menina Índigo, né? Menina Índigo. E é uma criança, são crianças que já nascem com um entendimento da parte espiritual impressionante, né? A menina do filme era assim, né? Exatamente. Ela exigia que a mãe acreditasse, a mãe fingia que acreditava e nem a mãe conseguia enganar ela, que não acreditava de verdade, né? Exatamente. Esse aspecto de que às vezes é realmente mais cômodo, porque olha a perfeição do mecanismo, já que eu gosto de analisar isso, né? Toda vez que há consciência, a gente experimenta a culpa. E a culpa é uma ferramenta de progresso. Ela faz com que a gente reveja conceitos, crenças, modo de pensar eventualmente. E isso faz com que crie dor. E quando cria dor, a criatura prefere abdicar do processo de tomada de consciência. Então, aquele que não quer compreender as coisas, na verdade, ele só está buscando adiar esse processo de evolução. E eu achei muito interessante a forma como o Kardec utiliza a fé dele, porque ele coloca aqui alguns nascem de natureza já de evidente progresso anterior. Eu já nasço compreendendo melhor porque eu já tive contato com essa filosofia. Outros nem tanto, eles estão de natureza retardatária. Mas ele afirma: essa segunda, entretanto, a educação dessa segunda se fará. Ele está usando de a fé. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Ele está exercitando a fé no mecanismo, a crença no isso mecanismo. Isso que vocês estão comentando, eu tive uma experiência pessoal de uma pessoa muito querida, muito inteligente, né? Que eu justamente queria que ela compreendesse E aí eu coloquei o livro Os Mensageiros nas mãos dela, e para que ela lesse. Ela leu duas lições, me devolveu e disse assim: você acha que eu vou querer ficar louca? O que ela me disse? Ela disse exatamente o seguinte: eu entendo tudo que está aí, eu compreendo perfeitamente, só que eu não quero mudar. Se eu entender, se eu ler, eu vou adquirir um sentimento de culpa, porque eu quero fazer o que eu estou fazendo. Entendeu? E Espiritismo é muita responsabilidade. Você amplia com o conhecimento do Espiritismo a consciência. E aí você pode enganar qualquer coisa, pode enganar qualquer pessoa, mas a tua consciência você não consegue enganar. E aí nós, é o processo evolutivo se dá exatamente nesse ponto. Você faz coisas erradas, mas consciente que você está fazendo errado. Até que chega um ponto que você diz assim: ô cara, muda, porque você sabe que não é assim. É interessante, eu fiz eu tenho uma palestra que eu gosto muito dela, chama Remorso e Arrependimento, onde eu faço um preâmbulo e um comparativo entre o remorso e o arrependimento, um sendo dor martírio, o outro sendo dor evolução, mas os dois são dor. E eventualmente a gente foge da dor, só que a dor faz parte do planeta, faz parte do processo evolutivo do ser. E o que acontece conosco é essa, como você usou o exemplo, né, da pessoa que não quis se utilizar do conhecimento, ela preferiu a ignorância consciente, se é que eu posso afirmar. Isso pode ser mais ou menos isso. Quando eu me ignoro, eu finjo que eu não conheço, que eu não sei. E aí eu tento adiar a tomada exatamente, de consciência. Exatamente. Que interessante, Sérgio. Quando você fala de culpa, eu acho que é uma interpretação pessoal isso. A gente pode entender a culpa como sendo quase andando de braço dado com a expiação. Porque a culpa é um mecanismo que, por ele só, não traz benefício num primeiro momento. A culpa, ela traz sofrimento. Yeah. A pessoa que sente culpa, sente sofrimento. Portanto, lá no céu e o inferno, Kardec vai falar as três condições para uma pessoa se realinhar às leis naturais ou à lei de Deus. Ele fala em expiação, que é sofrer o mal que se fez, depois o arrependimento. Né? Após o arrependimento, você já tem uma diminuição daquela dor, você não sente mais aquela dor na extensão que você sentia. E depois, a reparação. Então, você 10. Primeiro sofre. A dor é o que faz você expiar. A culpa é o que faz você expiar. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, é o gatilho. Quando você começa a não sentir culpa, é um problema. Agora, quando a psicologia combate tanto a culpa, porque combate a culpa que não leva a nada, que não leva ao arrependimento. Né? A culpa, ela precisa levar ao arrependimento. Ela é um mecanismo de reparação. A culpa tem que ser passageira, mas você tem que se sentir culpado, tem que atravessar a culpa, passar rápido por ela, porque você não precisa sofrer 300, 500 anos. Você pode sofrer um ano só. Pode sofrer uma hora só, não pode? De culpa. E se arrepender e falar: agora eu quero consertar o que foi que eu fiz de errado. Eu não posso não falar em Paulo. Quando a gente lê Paulo e Estevão, a gente vê que ele abraçou a culpa como uma companheira fiel. Nos primeiros anos, ele se torturava, ele se martirizava. E depois, ele começou a conviver em harmonia com a sombra, a harmonia com o lado negativo dele. E passou, então, a experimentar a reparação, que é a dor evolução. Trabalhando para a comunidade. Que é a dor que traz o processo de evolução. Nós temos paralisa. Que tomar muito cuidado com essa palavra, porque as religiões usaram muito isso para escravizar. Exatamente. Né? Então, a culpa, na realidade, né? O sentimento de culpa tem a sua razão de ser, no sentido de levar-nos a uma reflexão. Porque essa reflexão é que nos posiciona, porque a culpa que é estagnante é uma coisa realmente que nós temos que... Porque isso leva à depressão. Exatamente. Né? A pessoa vive culpada, se sente incapaz, se sente inferior. Por exemplo, ela vira remorso. O remorso, você fica fixado na culpa. Então, o arrependimento, você fixa na... Você tem consciência... de culpa e se fixa na reparação. Eu fiz uma palestra semana passada sobre bem-aventurados os aflitos. E na palestra eu falei sobre a teologia da prosperidade, que é utilizado por muitas igrejas, que diz que Deus, sendo o Pai, né, e sendo dono de todas as coisas, de todo ouro, de toda prata, você como filho teria direito, né, como herdeiro legítimo de tudo isso daí também. Quer dizer, você, se for um bom filho, você tem direito a tudo que é de bom, a todo ouro, a toda saúde, a toda beleza, mas na prática não é assim. Na prática você pode ser um ótimo filho, perfeito filho, mas você vai ficar doente. Você pode ser um ótimo filho, um filho perfeito, mas você vai ter problemas financeiros. E isso leva à culpa. Porque a pessoa que vive esse problema financeiro vai falar: não estou sendo bom o bastante. O que eu fiz para Deus? Né? Não estou sendo um filho bom o bastante. É um processo de culpa. Leva a pessoa a um sofrimento que não tem fim. Teoria do merecimento. É a teoria do merecimento. Eu não estou merecendo. Estou merecendo passar por isso. E, na realidade, é o significado das coisas negativas é exatamente esse, de propiciar um progresso. Exatamente. E aí, falando da sua amiga, da ignorância lá, é interessante, é só para citar mesmo, a sabedoria ela tem três fases, né? Parte da ignorância, que é o momento em que eu não sei. Eu não tenho informação nenhuma sobre aquele assunto. Você me pergunta alguma coisa, eu falo assim: não sei. Eu vou pesquisar, vou estudar, mas sobre isso eu não sei. Então, eu ignoro completamente. A palavra ignorante é tida de forma pejorativa. Ah, aquela pessoa, aquele fulano é ignorante, como se aquilo fosse ruim. Não é ruim. É uma condição neutra, por natureza. Ele é ignorante, ele não sabe. Se ele estiver propenso a saber, ele vai buscar essa informação que vai chegar até ele. Aí a gente vai para o segundo nível, que é o conhecimento. Que é o conhecimento e a crença, onde a fé, geralmente, equivocadamente, está localizada. Porque a área do conhecimento é uma área que muda muito rápido, muito dinâmica. Por quê? Um determinado conhecimento chega até mim, me leva a acreditar em uma coisa. Mas se me chega outra informação, vai me levar a acreditar em outra coisa. E se me leva uma terceira, a uma outra coisa. Isso só vai realmente fazer parte de mim, né, transformando-se em sabedoria quando eu passar a compreender e viver isso de verdade. Então, quando aquele conhecimento eu posso aplicar na minha vida e aquilo traz para mim os resultados que eu esperava, aí isso faz parte de mim. Então, passa a ser sabedoria. Então, eu passo a saber aquilo, eu passo a viver aquilo. Neste momento é que a fé que o Espiritismo oferece é inabalável. Porque é uma fé prática, é uma fé experimental também, né? Não é uma fé dogmática, simplesmente, que está na área do conhecimento. Tanto que você citou Luiz Kardec, né? Se alguém vier e me trouxer um conhecimento diferente, eu mudo, né? Porque ele não está mais neste setor, ele já vive aquilo. E esse raciocínio é muito claro e muito importante, porque leva exatamente à compreensão de todo o processo. Quando nós imaginamos que já estamos na fase sabedoria, mas não agimos coincidente com essa atitude, é um alerta para nós que nós ainda precisamos de mais. A gente se fecha, né? Na nossa concha de egoísmo. É isso aí. Vou te citar um exemplo. Se nós sabemos que as criaturas agem com ignorância por falta de conhecimento, nós não devemos nos ofender com agressão. De forma. Exatamente. Então, se eu me julgo sábio e eu vejo como agressão uma falta de conhecimento, é que eu ainda não passei a parte prática que seria a sabedoria. Pois é. Uma vez eu vi uma entrevista com um ator e perguntaram para ele, nessas entrevistas que fazem esse bate-ping-pong, né? Perguntaram para ele o que ele mais detestava nas pessoas. Ele disse: burrice. Mas aquilo chocou um pouco, até travou o entrevistador. Mas como assim? Não, a burrice é a pessoa, não é a pessoa que tem dificuldade em entender, é a pessoa que ignora alguma coisa e que se mantém na ignorância. Isso é quando chega uma informação para ela, ela se fecha. Quando chega novamente, ela se fecha. Ela não quer saber, ela não quer mudar. Isso é burrice. Né? A burrice, na verdade, está ligada à teimosia, à rebeldia de me manter como estou. Eu tive uma experiência muito interessante. Existe uma publicação que se chama Primeiros Passos. Era muito usada na universidade, Então, tem 600 livrinhos que falam sobre algum assunto, vereança, e vários assuntos. E aí eu comprei um livrinho que falava sobre... Uma enciclopédia. Né? Uma enciclopédia. Eu comprei um livrinho que falava sobre espiritismo. A moça frequentou o movimento espírita, leu as obras básicas e falou sobre espiritismo. Fantástico. Resumido. Eu disse assim, resumido. E falou como um espírita de longo conhecimento, de longa data. Aí eu disse assim, a coleção é boa. Né? E comprei. Aí eu fui ler sobre o tarô. Eu fiquei tremendamente envergonhado. Eu também já li alguma coisa. Quando eu li ali que o tarô era utilizado pelo Jung para análise sobre uma analítica dos seus pacientes, eu digo, meu Deus do céu. Ah, é como astrologia, eu tinha esse preconceito com astrologia. Então, são coisas que eu ignorava totalmente, mas não me furtava de se alguém perguntasse, não, isso é coisa de sortilégio. E eu, né? Então, sem querer, a gente acaba cometendo os mesmos erros que a gente vê cometerem com relação ao espiritismo. O que precisa, nesse caso, é se... Aquilo que você falou, eu ignoro, entendeu? Exatamente, eu não sei. Não tenho conhecimento. Eu vou pesquisar, vou procurar em várias fontes diferentes e depois a gente pode conversar. Né? Agora, se a pessoa vem e me fala de tarô, eu já ataco essa pessoa, é justamente por ignorância que eu ataco, porque eu estou no escuro. Né? E normalmente, Wilson, você veja, isso acontece com relação às pessoas. Eu pergunto para o Serginho, o que você acha de tal fulano? Nenhum de nós tem relação com ele, mas o Serginho tem uma impressão. É. E aí ele dá a impressão que ele teve. Então você veja. Aí todo mundo pega a mesma impressão. Todo mundo pega a mesma impressão, entende? E aquele cara fica estigmatizado. Sai repetindo aqui. Exatamente. A gente cria um rótulo numa pessoa. Exatamente. Então, na realidade, existe um problema só. Nós é que temos que nos disciplinar, né? A não tecermos comentário, a não falar daquilo que a gente não conhece. Eu recebi uma piadinha hoje pelo WhatsApp, que ela tem um pouco a ver com o que nós estamos falando. A pessoa pergunta para o mestre, qual o segredo da felicidade? E ele responde, não discutir com idiotas. Aí a pessoa discorda, não concordo que esse seja o segredo. Ele responde, você tem razão. Assim eu não quero ter razão, não. Amigos, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita de Piracicaba são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês que nos auxiliam. E colabore você também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no nosso aplicativo. Você, neste momento, deve estar ouvindo este programa a partir do aplicativo da União Rádio Web. Você vê que tem um lugar para anúncio aí embaixo. Você pode colocar a sua empresa aí nesse local. Né? Vai ser visto por milhares de pessoas todos os meses. Você pode anunciar no site da União Rádio Web também, lá tem um local para banners. E no Facebook, aqui, né, testemunhalmente, né, você pode deixar o nome da sua empresa para a gente falar no ar aqui sobre a sua empresa, os seus produtos. Ou, se você preferir, você pode depositar, né, qualquer valor, 10, 20, 50, 100, 1.000 reais, o que você puder nos ajudar. Na conta poupança, agora eu vou passar para o Luiz falar o número da conta, porque é diferente lá da de Santa Bárbara, né? Isso, é. Então. É Banco Itaú, agência 5189, conta poupança 71850, dígito 4/500. E enfatizando, Wilson, que nós mantemos no site da União Rádio Web, www.uniãoradioweb.com.br, lá o nosso todo a descrição dos nossos gastos e dos nossos recebimentos. A prestação de contas. Contas que nós temos diária. Olha, eu acessei hoje, viu, Luiz, para ver lá. Ó, é centavo por centavo. Sim, sim, né? Sim. Você pode acompanhar a utilização de cada centavo seu. Por exemplo, essa conta é conta minha, que eu uso só para a União Rádio Web. Então, essa conta gera juros diários, né? Então, cada juro diário acumulado de 3, 4 dias que o banco lança, eu lanço lá na prestação de contas, exatamente para retratar com fidelidade aquilo que nós fazemos. Bom, vamos agora de música. A gente vai ouvir agora a canção, linda canção, Monte Castelo, lembrando novamente Paulo, né? E Luiz de Camões, pela Legião Urbana. Bem, amigos, estamos de volta, então, para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Nós temos falado lá, desde o primeiro bloco, sobre justiça social, sobre igualdade de riqueza, sobre compartilhamento dos bens, né, tanto dos bens materiais quanto dos bens adquiridos no campo da virtude. E agora, no terceiro bloco, a gente vai continuar falando desse assunto. Então, eu começo com a primeira pergunta, que é: por que existe tanta diferença de condições econômicas na Terra? Não são os homens iguais perante Deus? Eles são iguais, eles procedem do mesmo Criador. Agora, pelo estágio evolutivo de cada um, nós demoramos a compreender certas coisas. No ano de 2008, com aquela crise econômica que houve, eu preparei uma palestra muito interessante para a USE, e eu costumo falar, quando existem essas palestras, o palestrante é o que mais aprende, porque tem que pesquisar, né? E eu fui pesquisar. E os números são impressionantes. Eu vou dar números aproximados. Para se exterminar a fome no mundo, gastar-se-ia aproximadamente 300 milhões de dólares, isso para exterminar com folga. E naquela crise, o mundo econômico, os valores dos ativos, caíram 3 trilhões de dólares. Então você veja que absurdo, né? E hoje, inclusive, nós estamos fazendo mais uma bobagem com relação à parte da ecologia. Nós estamos aí tentando empurrar com a barriga certas providências que já deveriam ser tomadas em nome da economia. Então, nós estamos desgastando o nosso planeta, nós estamos contra a natureza, uma série de coisas, em nome de não se prejudicar a economia. Existe uma propriedade nos metais que se chama limite de escoamento. Esse limite de escoamento, ele consiste em você preparar um corpo de prova e depois tracionar esse corpo de prova pelas duas extremidades. Você puxa, depois solta e o corpo de prova volta à sua situação anterior. E vai medindo a leitura desses esforços feitos. Então, existem, perto desse limite, a condição onde você aplica uma força, solta, o corpo volta ao estado normal. Tem um ponto que você aplica a força, quando você solta, não precisa mais fazer força, que ele começa a escoar. Ele não volta mais. E quando isso acontecer com a natureza, nós vamos sentir com toda a intensidade o que é essa brincadeira que nós estamos fazendo com relação à ecologia para não prejudicar a economia. Eu completaria colocando a seguinte informação, que também a condição econômica faz parte de um planejamento reencarnatório. Muitas vezes nós nascemos com o egoísmo exacerbado, com o orgulho exacerbado, e aí nascemos num local humilde, por exemplo, para experimentar a falta dos recursos e isso fazer com que eu molde o meu caráter de maneira diferente. Isso leva, naturalmente, a gente a estender um pouquinho a questão para a área do determinismo. Isso não seria, de certa forma, um determinante da vida da pessoa? Ou mesmo quando ela nasce em determinada situação econômica desfavorável, ela pode mudar isso? Ou tudo, todos os esforços que ela envidar nesse sentido serão, não terão efeito? Todos os esforços que ela puder fazer nesse sentido, ela deve fazer. O que ela deve prestar atenção é o seguinte: eu faço e a coisa não muda. E aí eu fazer uma reflexão. Espera um pouquinho, né? A gente conhece várias histórias, o irmão X, ele conta muitas delas, de criaturas que não podiam ter o acesso à riqueza e tal, e se deu um jeitinho e colocou. E aí, quando a pessoa tem o acesso à riqueza, ela se perde, né? Então, tudo isso é válido. E quando aquilo realmente é necessário, nós não conseguimos o sucesso no nosso intento. O esforço tem que ser feito. Nós não podemos nos acomodar. Não, foi Deus que quis assim. Não é assim. A mesma coisa que eu coloquei com relação à fome do mundo. O mundo tinha condições de eliminar a fome. Agora, as pessoas que estavam sofrendo com a fome, elas individualmente estavam tendo sua evolução. Isso não implica que o outro diga assim, não, deixa passar fome porque isso é natural e isso é determinante. Não. Nós temos que procurar eliminar aquilo da melhor forma possível. É bem, os recursos estão isso, aqui. Isso, exatamente. E eles, com esses recursos, poderia se eliminar a fome. Mas a falta de fraternidade, a competição acirrada. Até porque vamos imaginar que alguma pessoa ela nasceu naquela condição exatamente para aprender. E vivendo naquela condição, ao ela receber socorro fraterno do outro, ela identifica o que ela deveria ter feito na outra. É isso, às vezes as pessoas perguntam, o penúltimo ou antepenúltimo capítulo do Evangelho, ele coloca essa questão do pedis e obtereis. Acho que é o antepenúltimo, não estou me recordando aqui. E que a pergunta feita ali às vezes é essa, e a gente às vezes recebe essa pergunta: poxa, eu posso pedir qualquer coisa? Pode. É legítimo você pedir qualquer coisa, desde que isso não vá interferir na sua evolução nem na evolução de outras pessoas. Wilson, se dá a mesma coisa com relação àquelas pessoas que nós não temos afinidade. A falta de afinidade, ela automaticamente ela nos afasta. Isso não quer dizer que nós devemos nos afastar, porque não, pelo contrário. Se não tem afinidade, nós temos que criar um mecanismo para facilitar. Se o outro não quer se aproximar, é problema do outro, não é meu. É como o Serginho colocou, se eu tenho posses e eu quero ajudar alguém que está passando necessidade e aquela pessoa, por orgulho, não quer obter, é o problema dela. Aquilo está disponível. E você vê que isso acontece hoje. A prefeitura coloca aí situações à disposição daqueles mendigos. E tem gente que não quer ir lá, não quer ir dormir no abrigo, entendeu? Quer dizer, então isso existe. Agora, uma coisa que nós precisaríamos nos educarmos é a questão, por exemplo, que a prefeitura coloca de que você não deve dar esmola no semáforo. Por quê? Porque ali, sob o pretexto de você se condoer, você está alimentando um vício. Você está fazendo com que aquela pessoa permaneça naquela condição. Exatamente. Então pode ser o oposto da caridade. Exatamente. Na verdade. E o Luiz colocou bem na sua questão do determinismo e o limite entre o livre-arbítrio e o determinismo. Você não está conseguindo, como o Luiz disse, Santinho, você não está conseguindo aprender sozinho, vou te ajudar. E aí entra o determinismo num planejamento anterior para que você consiga controlar. Você aquele livro Sexo e Destino, o personagem, ele chega lá no final do livro e ele então chega num ponto que ele passou 70 anos, se não me falha a memória, sem assistência de ninguém. E ele só recebeu assistência na hora que ele trincou. Então, quando ele trincou, porque esse é o objetivo da dor. A dor tem por objetivo nos conduzir ao limite da resistência, que aí no limite da resistência a gente se dobra. E a grande questão de todo espírito é exatamente esse momento que se dobra. E às vezes a gente, sob pretexto da educação, do amor, do carinho, a gente tira o elemento desse momento em que ele está próximo de se dobrar. Eu acho que como todas as provas a que somos submetidos, a dificuldade financeira também é uma coisa que deve ser observada como uma lição. E nenhuma lição é eterna. Uma lição só dura o tempo necessário até que você a aprenda. Então, se você tem uma dor em determinado órgão, observa o porquê dessa dor, qual é a sua conduta, o que levou você a esse desequilíbrio. O mesmo ocorre com as finanças. Se você tem um desequilíbrio na área financeira, avalie a sua conduta, o que pode ter levado você a essa situação nessa existência mesmo. Que decisões você tomou que poderiam ter sido outras? Você estudou, não estudou? Né? Agora, se você não encontrar verdadeiramente a origem nessa existência, se realmente você teve muitas dificuldades, desde o seu nascimento até hoje você encontra dificuldades, ainda assim, a gente tem que entender isso como uma prova e o que eu preciso aprender com isso. Porque no momento em que a gente aprender essa lição, ela deixa de existir. Né? Então, não é fatalismo nesse sentido. Né? É uma série que a gente tem que avançar. Estou na terceira série. Se eu aprender todas as matérias da terceira série, eu vou para a quarta. E talvez eu não precise mais sofrer privações severas na área econômica, né? Porque eu já aprendi a lidar com dinheiro, a contribuir com as outras pessoas, a promover o progresso com o dinheiro, né? Não utilizá-lo egoisticamente. Eu tive uma experiência pessoal e familiar com isso. Eu sempre procurei estar na frente, comprei um computador quase que... foi muito rápido quando surgiu. Eu tinha lá o meu 286, fazia os meus filhos pegar e ninguém queria saber do computador. Entende? Ficava querendo joguinho, eu mostrava a internet. Um belo dia, minha filha chegou da escola, 11 horas da noite, desesperada. E aí ela falou que tinha que fazer uma escrita sobre uma determinada personagem, que tinha que entrevistar essa personagem, tinha que procurar na internet. Aí eu cheguei para ela assim: você se vira, a internet está aí, você já sabe como procurar, se vira. Ela ficou até 5 horas da manhã, mas fez a entrevista dela. E depois, nunca mais eu precisei de ensinar a procurar coisa boa no computador. Entendeu? Olha, isso me lembrou um conceito interessante, mas continua que eu falo depois. É exatamente isso, que eu fiz todo o esforço no sentido de, num tempo normal, ensinar e fazê-los procurar aquilo. E eles sempre tiraram, né, de letra, dizendo não, e ficavam nos joguinhos. Então, se eu ensinasse naquele momento, eu ia facilitar. Então, quando ela passou pela dificuldade imensa para chegar lá, ela aprendeu a lição. Valorizou. Eu ouvi isso uma vez, são os três es da educação, ou do engajamento, né, que é a educação, você ensinar a importância de alguma coisa, a estrutura, né, por exemplo, o computador lá era a estrutura, era a base. Não é, você orientou sobre como utilizar, ela sabia como utilizar, você tem o computador para oferecer, você dá a estrutura. E o terceiro E é o estímulo. Isso é, você oferece estímulo à pessoa. Olha, você vai agora aí e faça. O estímulo era a necessidade que ela tinha ali. Isso. Mas você está. A educação, isto é, você transmite a ela a importância do uso daquilo ali. Você tem a estrutura e você dá estímulo. Isso é muito importante em todas as áreas da vida. Né? E às vezes o estímulo é doloroso. E isso que a gente precisa discernir. É a necessidade. É a fé raciocinada. Às vezes é a dor, é a dificuldade. Né? A própria dificuldade financeira que a gente está falando aqui pode ser o estímulo para que a gente faça uso de outros recursos que nós temos, até mesmo intelectuais, para buscar solucionar esse problema. O que não pode, como o Sérgio falou, né, Sérgio, é você aceitar essa condição, porque existe a lei do progresso. Né? A lei do progresso está lá no Livro dos Espíritos, foi trazido para a gente pelos Espíritos, pelo Grupo Espírito da Verdade, que nos orienta que tudo progride e que o homem deve envidar todos os esforços na direção de melhorar, né? De obter o conforto que ele precisa, de fazer uso, sim, do conforto que a tecnologia, que a modernidade oferece, claro, que não em detrimento do seu desenvolvimento espiritual. Esse é o grande segredo, né, Luiz? Exatamente. E quanto mais facilidade você der, pior você faz. É, né? Tranquilo, isso aí é uma coisa, é matemática. Você tem um filho que ele não se controla financeiramente, você deu a educação financeira para ele, você socorreu nas primeiras necessidades, deixar quebrar a cara, deixar o nome ir para o Serasa, não faz mal para ninguém. Entende? Enquanto você não deixar isso, você vai sustentar esse filho até os 70 anos e você não vai corrigir. É. A facilidade. Mas facilidade. O que leva a outra pergunta agora. A gente está falando de dificuldade e agora a gente vai falar de abastança. Que prova seria mais difícil? Você nascer em grande dificuldade financeira, muito limitado realmente, ou nascer em berço de ouro? Qual seria a prova mais difícil? A generalidade e concordância dos espíritos, ela dá uma resposta para isso, que é a concordância de todos os espíritos, exatamente afirmando que é a abastança. A abastança é muito mais difícil, porque ela te faz gostar do material. E do conforto. E do conforto. É. Uns coloca em contato com o orgulho. E que é tudo, o que com gente... todos os aspectos. Ela verdade. Exalta todos os aspectos. A abastança é um perigo danado. Mas o que não impede que o pobre também seja vaidoso. Sim, claro. Sim, eu... mais a abastança é mais difícil. Até porque os recursos, eles não são colocados para o nosso bel prazer. Eles são colocados com um propósito. O propósito é de evolução, como nós falamos no primeiro bloco, que é para o bem nosso e da humanidade. Acontece que muita gente pensa como uma encarnação só. E aí quer usufruir até exaurir. Nós, como somos reencarnacionistas, nós pensamos na sustentabilidade. Se eu vou retornar à Terra, eu preciso que a Terra fique bem, que os recursos não sejam exauridos, que eu tenho que plantar árvore para ter sombra, eu tenho que plantar árvore para ter fruto, para ter o que comer. O reencarnacionista ele já tem que pensar, olha, eu vou... A longo prazo. A longo prazo, eu vou retornar, o que, que eu vou ter? Próximos 500 anos, né? Exatamente. E Jesus... Vou fazer um planejamento para os 500 próximos anos. E Jesus deixou o mapa da mina, né? Cultivar o tesouro que a traça não rói. É, então, essa passagem de Jesus é tremendamente instrutiva. Porque aí ela ressalta exatamente qual é o tesouro que você tem que economizar. E só queria fazer um registro nisso. A humanidade está indo muito bem, porque não sei se você já ouviu falar daquele clube dos 10 maiores bilionários. Sim, né? Sem dúvida. Eles destinaram uma parcela da sua fortuna. Aliás, uma grande parcela, pequena parcela para os herdeiros. Isso. Né? E o grande montante é realmente para investimentos. Então, eles cobriram os herdeiros diretos até a segunda geração para que eles... Que dá e sobra, né? Que dá e sobra. E o restante eles estão destinando a institutos, instituições para... Exemplo do Instituto Bill e Melinda Gates. Isso, né? De pesquisa, desenvolvimento. Entende? Então, aí você tem gente que diz que o mundo não vai bem. Sobre esse aspecto, eu acho que ele vai muito bem. Ah, eu acho que sobre esse, sobre vários. Sobre, né? Vários. Aliás, o espírito ele tem essa visão. Foi muito interessante. De crescimento. A gente está na ladeira acima. Eu uma vez recebi um convite para fazer uma palestra. Por que tudo piora? Não, foi o convite. Quem disse isso? Exatamente, então foi o convite que me fizeram. Eu teria que falar porque tudo piora. Aí eu comecei a minha palestra mostrando todos os ramos, todas as áreas da humanidade, que tudo está progredindo. Tudo, a ciência. Aí eu perguntei, eu disse, olha, vocês me fizeram uma pergunta que eu não consegui responder. Então vocês, por favor, vocês ainda pensam assim? Aí chegaram à conclusão que realmente... Tudo melhora. Mas sabe que isso tem a ver com a crença religiosa mesmo, no sentido de religião. Porque a maioria, a grande parte das religiões acredita que o mundo está ladeira abaixo. Mesmo os cristãos, né? Os ortodoxos, os evangélicos, os católicos, enfim, eles acreditam que Jesus voltará, né, para restaurar o seu reino na Terra. Então, essa descrição do retorno de Jesus é algo assustador. Né? Trovões, trombetas, cataclismos de toda espécie, chuva, fogo no céu, enxofre, né? E então as pessoas ficam esperando por isso. A cada novo acontecimento eles falam, ah lá, tá é sinal dos tempos, é o sinal do que vai acontecer. E aí os profetas ficam a cada geração trazendo essa informação de novo. Então é claro que quando uma pessoa fica esperando por determinada coisa, a atenção dela está naquilo, aí ela só vê o lado ruim da sociedade, né? A parte da sociedade que realmente tem ainda só que ser melhorada. É o foco, né? O foco. Quando ela coloca o foco. Só para você ver como isso é grave, em Florianópolis, você sabe, é uma ilha, e a estação de energia fica no continente, e uma ocasião essa estação aconteceu um curto lá, explodiu. Tem uma personagem, senhorinha, religiosa, que aí então um primo contou a passagem para mim, né? Diz que ela ajoelhava na cama e dizia assim, ai, Jesus está voltando, entendeu? É a crença. Acredita. Exatamente. Né? Então, são as crenças que as religiões colocam e que as pessoas ficam cegas acreditando naquilo. Aí vê aqueles jornais sensacionalistas, né? E vai lá, ah lá, tá vendo? É o fim do mundo. Isso nunca existiu no nosso mundo. Muito pelo contrário. contrário, sempre existiu. Sempre existiu o pior. Né? Era muito pior. Né? Se a gente for analisar a própria religião, né? na famosa Idade Média, lá, quantas atrocidades foram cometidas em nome do Cristo. E nós precisamos, nós espíritas, ficarmos muito espertos com relação a isso, porque dentro do Espiritismo o nosso dogma é o terceiro milênio, né? Que é uma coisa que é muito explorada, as editoras estão soltando livros aí à beça. Mas também de forma exagerada. Exagerada, é claro. Assim, o nosso planeta está em evolução, mas é um processo, né? É gradativo, não tem data marcada, não é daqui a 50, 100, 150 anos. Não vai se dar de um minuto para outro. A gente não vai, né? A toque de mágica, né? Faça-se mundo de reparação, de regeneração. Né? Faça-se mundo de regeneração. Mas as editoras, você sabe que comercialmente tiram proveito disso, e o público que não estuda, né? Porque Kardec já falava sobre isso. E aquele público que não estuda se impressiona com isso, às vezes palestrantes mal avisados. Então, são coisas que por isso que se recomenda e se bate tanto na tecla. Estudar. As obras básicas, né? As obras clássicas. Aliás, isso é um toque importante para quem está nos ouvindo. Desconfie de qualquer literatura que apresente datas para acontecimentos, né? Os próprios espíritos superiores não são apegados a datas. Não há pressa. Vamos lembrar que Deus é eterno. Para Ele, né, se nós demorarmos 1 milhão de anos ou 100 mil anos para alcançarmos a perfeição, não faz diferença. Deus não tem pressa. A gente vai chegar lá de qualquer forma. E, meus amigos, nós estamos chegando aí no final do nosso programa. Quando a gente está se divertindo, o tempo passa rápido, não é? E nós selecionamos uma poesia chamada Riqueza Mais Alta, ainda falando sobre o mesmo assunto, do espírito Maria Dolores, poesia extraída da obra Alma e Vida, psicografada por Chico Xavier. Dizes-te, às vezes, pobre e sem recursos, que ninguém te sorri. Entretanto, não vês que trazes ao dispor um tesouro de vida superior que podes espalhar, começando de ti. Ergue-se de teu verbo o ensejo santo de transmitir o bem a quem te escuta, exterminando o mal. Guardas, portanto, a magia do céu e o doce encanto da voz que estende a paz e extingue a luta. Tens nos olhos e ouvidos sentinelas, de modo a ver em ti e em derredor os males a vencer, rixas e bagatelas, na construção do bem pela qual te desvelas em louvor do melhor. Tens nas mãos duas harpas prodigiosas, capazes de entoar a melodia da beleza, do amor e da alegria, criando arte e cultura, luz e rosas ao sol de cada dia. Dizes-te, às vezes, pobre e sem recursos, que ninguém te sorri. No entanto, tens contigo, seja em qualquer lugar, a bênção de servir e trabalhar, a riqueza mais alta que já vi. Estamos chegando no final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, para quem acorda cedo lá junto com o galo. E aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já se vão mais de 19 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, comentaristas Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Geraldo de Tarso, lá de Santa Bárbara do Oeste, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, a nossa amiga Maria Antônia Paduan e aqui também conosco Sérgio Aguiar. Também nos acompanhando, iniciando a sua trajetória aqui junto com o grupo, o nosso amigo operador de som aqui, André Sanson. Seja bem-vindo, meu amigo, e que a nossa parceria possa frutificar. Durar mais de 19 anos. Mais 19 anos, com a graça de Deus. E a apresentação deste que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo todos os ouvintes, pelo carinho, por você que nos acompanha, nós estamos aqui por vocês. Desejando também a todos uma excelente semana, uma semana repleta de oportunidades, de lições, né? E de força de vontade, de coragem para que possamos aprender, para que possamos mudar aquilo que pode ser mudado e que possamos nos resignar e aceitar aquilo que não pode ser mudado, né? Que Deus abençoe e faça morada na casa de cada um dos nossos ouvintes. Eu passo aqui agora as últimas palavras para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães e depois eu peço para o Sérgio Aguiar para ele fazer a prece de encerramento. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e na sexta-feira nós estaremos fazendo palestra lá na cidade de Valinhos e que nós possamos estar nesse programa em outras ocasiões, agradecendo sempre o prazer de podermos participar. Nós vamos então mais uma vez agradecendo principalmente a Deus por essa nova etapa da nossa vida na União Rádio Web e quem sabe, na medida do possível, nós conseguimos hoje dois intentos. O primeiro dele é esclarecer algum tipo de dúvida que você tinha, que você que nos ouve, e dessa forma te tiramos da inércia, colocamos um pouco de instigação para que você busque mais conhecimento. E o segundo intento é que possamos ter gerado dúvida e aí fazer com que você busque cada vez mais melhorar, tendo como referência, como norte o Cristo, mas como referência o seu próprio comportamento, buscando ser melhor hoje do que foi ontem. Que possamos sempre caminhar com a paz do Cristo e que essa paz nos traga o equilíbrio necessário para trabalhar e lapidar o ser humano diferente que nós buscamos ser a cada dia. Que assim seja.